As falhas só me fazem melhorar, mas tento não falhar. Tô tentando acertar, de humilde no rolê, seguindo na fé. A sinceridade na vida é o melhor remédio. Falhas só me fazem melhorar, mas tento não falhar. Tô tentando acertar, de humilde no rolê, seguindo na fé. A sinceridade comigo mesmo é o remédio. Eu tenho sido o mais sincero possível com o universo, mas não digo que eu me considero um ser evoluído. Nem tenho pensado no que eu me considero e como as coisas têm andado, culpado eu só tenho ido. Pedindo proteção de todos os perigos, medo da fama, vontade de fazer mais grana pra investir na nossa própria estrutura. O home studio do marbolado que for necessário pra nossa cultura. O sonho do menor, as rodas de rua, mundo real onde nós continua fazendo história. Vencer sozinho nunca foi vitória. Agradeço ao geral que faz parte dessa trajetória. Entende de fato o que, que nós fazemos e meio veneno letal. Do mal da cidade, Babilônia e Lula, de atividade eu falo da verdade. Além de clichê, de comer na frase, meia trama insana da uma. Defendendo minha individualidade, sem perder o controle da vaidade. Eu sei quanto certas coisas fazem mal, mas pratico alquimia na simplicidade. Eu tô rezando pra não tá mentindo para mim, pedindo a Deus que isso tudo seja realidade. Rezando pra que eu não esteja mentindo pra mim, pedindo a Deus que isso tudo seja verdade. Tudo seja realidade. Tudo seja realidade. As falhas só me fazem melhorar, mas tento não falhar. Tô tentando acertar, de humilde no rolê, seguindo na fé. Sinceridade na vida é